bebe-se olhando a paisagem. Pra você eu não fico sem mandar mensagem. Eu posso ser uma estrela no céu sem morrer. Menina nos olhos de ouro, eu quero muito te ter. Caminho pela rua procurando por você. No dia em que lhe vi não tive a coragem de te conhecer. Mas agora eu me arrependo, você não está nem me vendo. Guarde as quedas em meu peito, cabuto sem jeito. Não esqueça de me ligar às 10. Estarei acordado aos pés, esperando por ti no meu quarto. Se você quiser, posso ir até aqui e lhe levar um passeio inexcessivo em meu carro invisível, e podemos olhar a paisagem.